Pronto, porque se bem que estacionamento no 09 centro e 399. Tá, se bem que estacionamento chama táxi 3399. Autoridade chama táxi 3399. Para o táxi, o TAM 3399, Galeão, 4 horas, CAB 143. Livre táxi até o posto de espera. Posto pronto para decolagem, o ajuste 1009. Livre táxi para reportar posto de espera para 1039. Solicito uma parada aqui por menos de um minuto, só para fazer um reset de um computador. Ok, modulando agora na 1895. Entendi. espera pronto, Tandrix 399. Uma linda escola, vento variável 39. Tandrix 399. Uma linda escola do zero, Tandrix 399. Ah, 3399, chama o controle. Afirma, 04, 128, boa viagem. 218, obrigado. 208. 208, obrigado. Controle Salvador, TAM 3399. 3399, contato, sub mantenha nível 3, via 0 na saída da El Leda após bridge. Da El Leda bridge ao 360. estacionamento, boa noite, no 7, Portal 3. Visão 3 aprovado, push back estacionamento, chame táxi, boa noite, no 7. Maria. São 3399, chama Recife Frequência 1251, alterna 33125, são 3399. Gente, boa noite. Boa. 18 no 7 para o táxi com 18. Com a bordo 3 horas. Vento ao Tanga, Leão. Ricardo 350 Galeão, por gentileza, confirme 185. Afirma. Obrigado, noite no 7 da Gol, autorizado táxi à direita, deu ponto de espera pistola 0, Augusto Juliano 009. No ponto de espera pistola 0.